nosso joelho se dobra e nossa prece hoje é por você, pelos doentes. Vamos lá? Escute o que foi deixado na plataforma. Eu, Roberta Soares, resido em Paraopeba, Minas Gerais. Escuto pela Rádio Pop FM de Caetanópolis, Minas Gerais. No dia 17/6, uma pessoa pediu ao senhor uma ajuda, pois ia apresentar monografia, PCC, na faculdade. Porém, não sabemos se ela conseguiu. O senhor sempre pede para ela ligar, dando notícias. Só que eu também peguei carona neste pedido. E graças a Deus me apoderei dessa graça. Tirei a maior nota da minha turma. E hoje sou uma assistente social. Agradeço também pela minha mãe, que hoje faz 22 dias que ela não fuma. Minha mãe é uma contribuinte mensalmente com esta evangelização. Obrigado, meu Deus, pelas graças recebidas. Obrigado, Padre Reginaldo, por voltar a fazer a eu ter fé e acreditar que Deus existe. Que Deus te proteja e obrigado por aparecer na minha vida. Eu que tenho que dizer obrigado, filha, de lá para o Apeba, dar esse testemunho. Fico feliz que você se diz, peguei carona. Que bom, essa carona em Deus vale a pena. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer com o seu Santo Evangelho? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Da minha palavra certa, na hora certa e do jeito. E o texto de hoje, Lucas 7, de 11 a 17. Lucas 7, de 11 a 17. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão iam com Ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levava um morto para enterrar. Um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade acompanhava ao vê-la. O Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse, não chores. Aproximando-se, tocou no caixão. E os que carregaram pararam e lhe ordenou, jovem, eu te digo, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. Essa notícia se espalhou por toda a Judeia e pela redondeza inteira. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje fala da ressurreição do filho único da viúva de Naim. Naim é cidade. E revela Jesus como Messias, prenunciado pelos profetas. Aquele que fora prometido como restaurador da fragilidade da vida. A chave da leitura é esta. Lembremos, o profeta Elias havia ressuscitado o filho de uma pobre viúva. Lembra Elias que a mulher deu de comer a ele, num tempo de seca e carestia? E toda Israel esperava a expectativa do profeta. Nutriam a esperança. No Apocalipse de Isaías, os habitantes do pó, os mortos, são convocados para despertar e se alegrar. Já que a força de Deus, os defuntos, reviverão e os cadáveres ressurgirão. Mais uma vez, esse Deutero, terceiro Isaías, fala da volta dos mortos. Então havia uma expectativa muito forte nos judeus de que o Messias viria para ressuscitar os mortos e a ressurreição geral para todos. O milagre que eu acabei de ler é o pano de fundo Jesus cumpre as esperanças que eles tinham. Ele, ao ressuscitar o filho de Naim, ele está cumprindo o que a profecia disse. Ele é o Messias esperado. Um grande profeta surgiu entre nós. Mas não era um profeta, era o Filho do Homem. Jesus, o Filho do Homem, veio para restaurar a vida dos vivos e dos mortos. Ressuscitar um morto em Jesus é uma ação messiânica. O que ele fará definitivamente na cruz, ele já o faz. Restaura, Senhor, nossas vidas. Restaura, Senhor, nossa existência. Restaura, Senhor. Eu digo restaura. É necessário. Quando a gente fala de restauração de vida, é conversão. Restauração de vida é realinhamento da vida. Mais do que olhar o milagre de levantar um jovem do caixão, de dar vida a um defunto, Jesus o faz definitivamente como chave da vida na ressurreição. Senhor, que eu não seja vítima da morte eterna. Existe a morte eterna? Para alguns, sim. Os que desobedecerem, os que não ouvirem a Deus, os que o negarem na terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai nessa hora da misericórdia todos os nossos queridos ouvintes, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.